Eu digo adeus, que eu já vou embora. Quem parte leva saudade, mas quem fica também chora. Quem parte leva saudade, mas quem fica também chora. Eu digo adeus, que eu já vou embora. Quem parte leva saudade, mas quem fica também chora. Quem parte leva saudade, mas quem fica também chora. Digo adeus que eu vou me embora, pela rua passeando, o meu boi se despedindo, só que ele perto se acabando. O meu boi se despedindo, só que ele vai se acabando. Eu digo adeus, eu já vou embora. Quem parte leva saudade, mas quem fica também chora. Quem parte leva saudade, mas quem fica também chora. Quem te leva saudade, mas quem fica também chora. A partir das 5 horas, já meu boizinho vai embora. A partir das 5 horas, já meu boizinho vai embora. Eu digo adeus, eu já vou embora. Quem parte leva saudade, mas quem fica também chora. Quem parte leva saudade, mas quem fica também chora. Vou levando e vou cantando, por um quipo da clã. Eu só vim me despedir e vim também te convidar. Eu só vim te despedir e vim também te convidar. Eu digo adeus, eu já vou embora. Quem parte leva saudade, mas quem fica também chora. Quem parte leva saudade, mas quem fica também chora.